Atenção, legião saudosista. Atenção, legião saudosista. Ufa! Chegou o grande momento. Chegou a hora da apresentação do DJ Tubarão. O DJ que mostrou a todo Pará como realmente se toca um baile da saudade. Agora, unindo o seu trabalho de grandes histórias com poderoso Rubi Saudade. A aparelhagem de maior trajetória e sucesso absoluto no estado do Pará. Então, vamos nessa, meu poderoso. Vamos fazer esse povão dançar. Bora lá, minha show! Bora começar desse jeito assim, ó! Começar bem gostosinho, bem agarradinho. Alô, seu viajou. Alô, seu poderoso. Se você fosse por mim, não estaria chorando esse pranto que em seu rosto rola. Se você fosse por mim, ainda estava ao meu lado vivendo momentos de amor. Todo meu carinho me entreguei ao pensar que você me faria feliz, mas me enganei. Ai, o quinta do Morgado, hein? Você brincou com os meus sentimentos e depois partiu. Franci única com a gente, obrigado, hein? E agora vem você querendo que eu lhe aceite outra vez, pra você novamente me fazer de trouxa como você fez. Poderoso. Mas agora não, agora não, agora não. Meu corpo está fechado e você não entra em meu coração. Dá-lhe Tubarão. Não estaria chorando esse pranto que em seu rosto rola. Nosso amigo Jefferson, velho agora aqui do Rubi, tá com a gente. Abraço aqui do Tubo. Valeu, Jefferson! Ainda estava ao meu lado, vivendo momento. Nosso velho guarda, porrinha, ele, o seu amor. Todo meu carinho lhe entreguei ao pensar que você me faria feliz, mas me enganei. Você brincou com os meus sentimentos e depois partiu. Bora, viajou, a saudade viajou. E agora vem você querendo que eu lhe aceite outra vez, pra você novamente me fazer de trouxa como você fez. E agora? Mas agora não, agora não comigo não. Tubarão já foi na macumbeira. Meu corpo está fechado e você não entra em meu coração. Olha a saudade. Doutor Robertinho, já com a gente, aquele abraço aqui do Tubarão. Muito obrigado pelo apoio total, hein? Tuba! Eu sei que às vezes tu, mulher, causaste dano sem querer. Pequenas coisas que esqueci ao ver o amor amanhecer. E tantas vezes eu cantei, igual criança eu chorei. Fechei a porta sem querer, quando morria por... Ora que é o Rubi! Às vezes tu, às vezes eu, brigamos antes e depois, por este amor que é teu e meu, mas por orgulho de nós dois. Às vezes sim, às vezes não, brigamos sem haver razão. Palavras sem nenhum valor, pequenas coisas do amor. Olha quem tá por aqui também, nosso amigo Wilson Marinho, ele é a Lu. Nosso amigo cabeludo e a Baby. A Alexandra, Lucia também. Nosso amigo Aldo Govazzi, lá de Marituba, ele é Ronge. Um abraço aí do Tubarão. E tantas vezes tu também por mim choraste alguma vez, e com meus beijos eu sequei teu choro triste de mulher. Tu me ensinaste a compreender que o nosso amor vai só crescer, e em meus braços te ensinei que só a ti posso. E aí, Tuba? Às vezes tu, às vezes eu, brigamos antes e depois por este amor que é teu e meu, mas por orgulho de nós dois. Às vezes sim, às vezes não, brigamos sem haver razão, palavras sem nenhum valor, pequenas coisas do amor. Novo Clube. Bora mais uma! Rubi. E você nem gosta dizendo que sim, me olhava nos olhos sorrindo. Só começando por aqui, meu irmão. Corria pra casa pra me arrumar, sonhando provar. Equipe Bob Esponja já no apoio total. Aquele abraço forte aqui no Tubarão, pode crer. Bora, Bob. União Hightech já por aqui. Junho alucinado. Aquela canção me fez perceber, você vive em tudo que faço. DJ Tubarão Saudade. Nosso amigo Rubi das Estátuas também com a gente. Um abraço forte aqui do Tuba. É a saudade do Rubi. É o poderoso. Poderoso. Aquela canção me fez recordar, eu te convidava pra gente dançar. Você outra vez me dizia que sim, jurava que ia sorrindo pra mim. Fazia mil planos na minha ilusão, querendo você para sempre. Você deixou marcas no meu coração, preciso te ver novamente. No baile você nunca apareceu, e tudo pra nós não deu certo. Aproveita para convidar vocês amanhã lá no Zurunas, lá no Imperial dos Zurunas. A saudade vai rolar, hein? Aniversário do nosso parceiro Jairinho. Começando às 18 horas, hein, gente? Aquela canção me fez recordar, eu te convidava pra gente dançar. Você outra vez me dizia que sim, jurava que ia sorrindo pra mim. Fazia mil planos na minha ilusão, querendo para sempre. Você deixou marcas no meu coração, preciso te ver novamente. No baile você nunca apareceu, e tudo pra nós não deu certo. Aquela canção me fez perceber, preciso ter você por perto. Aquele beijo que te dei, nunca, nunca mais esquecerei. Vai embora que tá só começando, meu irmão. Não maltrate mais meu coração, Rubi Saudade. Eu não suportaria me perder de novo. Deixa mais um CD aí e vai lá pra casa do Chico da produção, meu irmão. Não. É doido, doido. Não vai embora. Givaldo Gravações CDs. Não maltrate mais meu coração. Tuba! Eu não suportaria exterminou doce paixão. Bora via show, bora recordar. Como é que é? Não importa. Isaías Explosão. Longe de você. Aqui, aqui. Já sofri demais. Já cansei de lhe perder. Onde você for, eu irei também. Olha quem tá com a gente também, é o Luiz. Dos fugitivos da carroça. Abraço do tubarão, hein? Vou pegar no pé. Vou fazer de tudo pra não me perder. Vou fazer de tudo pra não me perder. DJ Alexandre e Ednelson também. Martelinha de Ouro tá com a gente. Que coisa boa, Ednelson. Alexandre, obrigado pela parceria. Você tá aqui no Rubi. Rubi. E o mestre só passando os panos. Você pode até... O mestre DJ Gilmar. Não é certo, mas eu vou ficar. Alô, turma, abraço a equipe XK com a gente, Julião Fabão. Também Junho Alucinado da equipe Hightech, União Hightech. Rubi das Estátuas e toda a nossa equipe. Um abraço e o lendário vem aí, filhos. Segue DJ Tubarão, mas o DJ que vem pra somar do Rubi ao lado do Gilmar, pra lá e pra cá. Pode tocar, filho, o povo dançar. Alô, Gilmar! Não vou dar bobeira pra não me perder. DJ Tubarão, saudade! Saudade, vamos lá mais uma. Irmão bem agarradinho aqui na Via Sol. Você tá curtindo o som do Rubi. De jeito barão no comando. Ai, eu e minha jangada. Jangada, olha as linhas gaivotas voando. Outro céu mais feliz procurando. E as angústias da terra querendo esquecer. O som das estrelas. Jangada, me conduza pro meio do mar. Eu preciso também respirar. O ar puro das águas não deixa eu morrer. Poderoso. A jangada sai do porto, na esperança de voltar. Pelas ondas se abate no mar verde da saudade. Tem vontade de ficar. Jangada que vai e volta. Tem na vela dois sinais, de saída e de regresso, pelo mar onde o progresso já entrou tirando a paz. Ei, detona, tubarão, mete ficha. É o nosso Rubi da Via Show, na moral. Gente, toda quarta-feira tem a nossa live, viu, gente? A live oficial do Rubi Soldado, das 7 às 8 da noite. Almas felizes procurando e as angústias da terra querendo esquecer. Nosso amigo Bacu lá do Sideral, só na manhã. Jangada, me conduza pro meio do mar. Eu preciso também respirar. O ar puro das águas não deixa eu morrer. Abre a vela, jangadinha, e reveze o remador. Respeitando onde passa, sem catinga de fumaça e sem barulho de motor. Rubi. Abre a vela, jangadinha, e reveze o remador. Respeitando onde passa, sem catinga de fumaça. Alô, sem DJ Tubarão! De motor. Manda ver! Jangada, olha as lindas gaivotas. É saudade chegando na Via Show, Tuba Deton! Toda a União Hightech no apoio total com a gente, juntamente com os Bob Esponja. Aquele abraço forte do Tuba. Hoje eu vou tentar mais uma vez. Esquecer o que... Garçom Jorge. Obrigado, Jorge. Pode crer, hein? Não vou deixar nada pra depois. Agora o que importa é só nós dois. E a búfala já na área. Viajou, saudade! Te buscando em cada canto, meu amor, eu choro tanto, com vontade de te ver. Volte logo, meu bem, porque sem você não sou ninguém. Equipe Mob Esponja do Rubi, eles já estão fazendo a pedra. É Bob Esponja, meu irmão. União Hightech do Rubi, a equipe moral do Pará. Robertinho, só na manha. Tomando aquela geladinha, não tá nem com pressa, Robertinho, né, Robertinho? Obrigado, viu, Robertinho? Rubi, saudade. Volte logo, meu bem, porque sem você não sou ninguém. Eu preciso te amar, Rubi. Bora, viajou! Uma saudade bem gostosa! Olha aí o Sumarinho, como é que é, meu irmão? Olha, capitão, o Strick do Rubinho Velha Guarda, hein? Tá com a gente, aquele abraço do Tuba! Bora, Strick! Boy, o mestre DJ Gilmar, DJ Jairinho, DJ Tubarão. Bora Tuba, bora Tuba. Alô, meu parceiro Índio, sempre com a gente aqui no Rubinho. Um abraço, Jairinho, você, garoto. Bora tomar mais uma. Bora tomar mais uma, bora. Viajou, saudade! Grande abração carinhoso do seu amigo Barriara Irmão. Estou aqui, recordando somente as melhores do Tubarão. Como eu preciso de amar. Rubi. Meu grande amor. Rubi Saudade. Amanhã é lançagem do Imperial. Aniversário do Jairinho, vai ser pai dela, vem. O meu mundo longe de você, para mim não tem prazer. É tão grande a solidão. Por favor, procure compreender. Eu já não sei mais viver sem você no Juma! Eu quero te encontrar, garota. Quero te beijar na boca. Eu quero abraçar teu corpo. Uma noite é muito pouco. Bora, como é que é? Eu quero amanhecer contigo, passar o dia do teu lado. Eu quero curtir com você esse amor exagerado. Preciso te encontrar, garota, só pra te beijar na boca. Dançar colado no teu corpo, a noite inteira ainda é... E uma saudade bem gostosa, meu irmão. Eu quero amanhecer contigo aqui, passar o dia do teu lado. Eu quero curtir com você. Olha a bandeira aí da União Hightech. Esse amor é... Descendo erguida aqui na Viação. Essa galera que dá um apoio total aqui pro nosso Rubi. A gente só tem a agradecer, claro, meu irmão. Quero amar você. Quero teu não. Quero teu céu. Quero amar você. União Hightech do Rubi. A equipe moral do Pará. Olha quem tá aí, América. Marta Molequinho. Já no apoio total aqui do lado, só na manha. Obrigado, Marta. Valeu! Cabeludo, só na manha. Preciso te encontrar, garota. Ele é baby. Quero o céu da tua boca. Sentir o gosto do teu calor. Ele é Michiane. A Michiane tá com a gente, a Vanessa. Amor. Junto com a Marta Molequinho. Obrigado, hein? Eu quero amanhecer contigo. Passar o dia. Eu quero curtir com você esse amor exagerado. Quero teu mel, quero teu céu. Quero amar você. Quero teu mel, quero teu céu. DJ Tubarão, Castro da Rede Selva tá com a gente também. Aquele abraço forte aqui no Tubarão. Bora recordar. Mas que eu tente é inútil. Não sei esquecer você. Eu não entendo porquê. Imagem tão pura no espaço futuro. Eu não sei ficar sem teu amor para amar. Obsessão me invade por todos os lados. Olha, Juliette, dando um beijo, hoje fazendo aniversário. Será que é a esposa do nosso amigo Júlio? Parabéns, Juliette, pra você, hein? Em minha mente, Rubi, vive somente a tua lembrança por onde eu for, querida. Por mais que eu tente mentir, você é minha vida. Você é minha vida, meu amor. Olha, Gilmar, quem tá com a gente, o grande Porrinho, a velha guarda do Rubi. Ele disse que no lançamento do lendário vai estar por aqui com a gente. Valeu, Porrinha! Mas que eu tente é inútil, não sei esquecer você. Eu não entendo porquê. Imagem tão pura no espaço futuro, eu não sei ficar sem teu amor para amar. Obsessão me invade por todos os lados. a sua lembrança por onde eu for, querida. Por mais que eu tente mentir, você é minha vida. Você é minha vida. Você é minha vida. Chuma! Minha vida é triste, lembranças do passado ferem o meu coração. Sempre machucando, saudade vai entrando, me trazendo solidão. Saio com meu carro perdido na cidade e rodo, rodo por aí. Enquanto no meu toca-fita nossa música de amor explode tão bonita. Enquanto no meu nossa música de amor, história tão bonita. Ai, meu CD, meu irmão! É saudade do Rubinho, como é que é? Dois apaixonados, cheios de esperança. Eu! Eu, você, você e eu. Rubi. Foram tantos sonhos, loucuras, fantasias. Como posso esquecer? Vamos começar com muito carinho, Rogério, a Paloma também tá com a gente. Aqui na Via Show, curtindo o som do Poderoso, hein? Obrigado, Rogério! Junho alucinado! Bora, hein, Gordão! Com a gente, bora que é o Rubi. Quando te vi, meu bem, quase enlouqueci. Poderoso, porque tu és meu amor, capitão. Amanhã no Imperial, meu irmão. Aniversário do Jalim, vai ser desse jeito, hein? Sentirás o calor, Rubi. Saudade, vindo agora por você, meu amor. Poderoso Rubi. Além dessa fronteira, deixei meu coração a palpitar por alguém que me fez feliz. E por isso que eu sinto Rubi saudade. Toda essa emoção e lhe dedico nesta minha canção. Sem você, meu amor, não sou nada. Não consigo viver. Volte logo, meu bem, eu te espero e darei tudo que meu amigo cabeludo e a Barbie. Sempre. O pessoal considerado aqui o tubarão da Sona Manha. E o Submarinho. Assim. Bora recordando. Volte logo, meu bem. Cadê o Isaías Explosão, hein? E darei tudo que existe. Tuba! Já existe a equipe Pirarucu do Rubi. Irmão, pelo amor de Deus. Deixa eu abraçar toda a equipe Pirarucu do Rubi, tá por aqui. Aqui. Equipe do Marcos Madeirito. É doido. Sem você, meu amor, não sou nada. Não consigo viver triste assim. Volte logo, meu bem. Meu amor, não sou nada. Não consigo viver triste assim. Volte logo, meu bem. Olha, meu Rubi! Mais uma! Olha a hora que bater a broca aí. As comidas típicas da Tia França ali, hein? Só chega juntinho. Bora, meu Rubi! Tantas vezes eu falei, Rubi. Tantas vezes implorei pra você ficar comigo. Mas não teve jeito, não. E fechou seu coração, me deixando triste no meu canto abandonado. Eu sofri demais, não negarei. Muito tempo por ti eu chorei. Agora tudo é passado, já não sinto nada com você. Bora, viajou! É o nosso Rubi da Via Show! Tem muita lenha pra queimar, meu irmão! Saudade pra rolar! Amanhã, Imperial dos Urulas! Aniversário do nosso parceiro Zarinho! E o garçom Jorge vai lá! O amor não é assim. Hoje você vem a mim. Só que eu não estou mais nessa. Agora não lhe quero mais. Amar você não sou capaz. Não fui eu que quis o fim. Você brincou demais com meu amor. Poderoso. No seu quarto a luz acende e você se surpreende com o corpo de mulher. Ai, de mulher! É desse jeito que a galera gosta. Nesta hora você vê que já não é menina. No espelho se faz. Olha, a Jairinho Tia France. Hoje ela tem salpicão de bacalhau, arroz, um galinha, charque, carne de sol, churrasco e aquela lasanha especial, né? Tia França, já já te vai aí! Jefferson Raiol, também no apoio total. Tá ali só na manha no camarote, olha. É assim que eu gosto, viu, filha? Eu te amo, te quero, te adoro. E molho pene. E aí, Tuba? Eu te amo, te quero, te adoro. E molho pene. Olha a Rubi das Estátuas. Sábado, São Joaquim da Marambaia, tá? Domingo, Ponte das Flores do Telégrafo. Lá no quintal do Didio. Chico, que saudade, meu irmão! Quem será o homem que vai lhe amar primeiro? Vai ser dono desse corpo, te querendo por inteiro. Mas o que você não sabe é que eu desejo tanto ser o dono desse corpo. Você nem calcula o quanto. E aí, quem será? Rubi. Quem será? Quem será que vai dizer? A gente, tá chegando o lendário. Dia 1º de junho, aqui na Via Show, hein? Dia 2 do Casota, dia 3 do Palácio. Eu te amo, te quero, te adoro. Me molho bem. Bora, Via Show! DJ Tubarão Saudade. Seu dinheiro poderoso, não quero o seu ouro, só desejo amor sincero, só quero você, o seu beijo quente, quero só pra mim, que é? Isso é o que é. É o amor. Tristeza e saudade não vai existir pra viver este amor tão louco. Olha o Mosquitinho e o Mauro Saudade estão com a gente, é bem? Aquele abraço forte aqui do tubo, hein? Bora, Messiane, bora, Messiane! Junto com a Marta, moleque, pode crer! E serei todo seu. É o amor que sonhei. Isso é o que é. Da saudade. Olha, gente, fique ligado que toda quarta-feira tem a nossa live das 7 às 8 da noite, a live do Rubi. Ó, você tem todas as informações do nosso poderoso Rubi, né? Inclusive do lançamento do nosso lendário. Fique ligado. Novo Rubi. Bora que tem muita lenha pra queimar! Evandro Batidão, mais uma vez, obrigado. Já tá na parceria com o Tubo, velho Chico, toda a produção. Givaldo Gravações, valeu! Amanhã Imperial vai ser desse jeito! Aniversário do Jairinho. Saudade não vai existir pra viver esse amor tão louco. Tem que ser você. Isso é o que é. O amor. Esse é o Rubi da Via Show. O som que tem o poder de enfeitiçar o seu coração. Ô, Via Show! Olá, do Via Show, que tá só começando a nossa onda. Bora esquentar. Cheia de fazer, na princípio eu caixão pelo mundo. Eu vi um pouquinho pra letra, na mãe se vê na minha vida. Rubi. Se com a minha mão, na minha pensão para meter. E beber com a consciência, no ponto... Olá, Dani, uma esquentadinha, uma esquentadinha. Eu devo que acelerar, te dizer o que é namorar. Mas pra pique de olhar, pra ver por que tô a queimar. Pra essa dúvida, ela briga com Deus. É Rubi sempre. Olha o caqueado. Olha a união high-tech hoje com o Bob Esponja, hein? Todo mundo junto e misturado. Não tá nem 10% aí, né? E Tubarão, tá na hora de meter aquela lambada, aquela assanhada, aquela pra fazer só o caqueado. Mete ficha, mete ficha, mete ficha. Calma, depois, cacete. Sacudir, Via Show, bora sacudir, meu irmão! Rubi! esse lendário chegar. Isaías Explosão tá com a gente aí. Ele que tá falando, Isaías. Abraço pra ti, viu, filho? Não chega. Meu irmão, aqui na Via Show, vamos junto! Bora, Jorge, bora! Tuba, um abraço a Jojoca, a garota que chora quando escapou a piroca. Alô, Jojoca! Aí, dançando, filho. Só que se garante. Bora, Via Show! DJ Claudinho, produzindo sucesso do Marajó para todo o Pará. Dá-lhe, meu Rubi! Já vai fazer ao vivo, capitão. Só pra dar uma esquentadinha na Via Show. Claro, só que se garante. Olha o velho guarda, olha o velho guarda. A gente convida você aqui amanhã no Imperial, hein? Aniversário do DJ Jairinho. Continuação das terras do Turma do Rubi. Amanhã é Jurula, amanhã é Imperial. DJ Tubarão, autoridade absoluta quando o assunto é saudade verdadeira. Simplesmente inconfundível. Dá-lhe Tubarão. Bora recordar, viajou, vamos assim, ó. Essa aí já tem endereço certo, né, Gerinho? Que a gente se encontrou. Rubi. Não aconteceu, simplesmente o nosso amor já estava escrito lá no livro do saber, mesmo antes da gente nascer. Alô, Jarinho, essa aí é pra ti, filho. Você sem querer por mim esperar. Eu sem saber por você procurar. Bora, viajou! O destino sabe o que vai acontecer. Você nasceu pra mim, eu pra você. Nosso amor não é um simples caso ou um acaso. A gente se ama. Olha o rosto de saudade já com a gente, ele e a Thalia, hein? Casal considerado aqui do Tuba. Ele, o DJ Nenê, do bairro Restaurante A Ilha, tá com a gente também. Alô, Nenê! Bem agarradinho aqui no Rubi, o Tuba detona. Na moral! Ai, meu CD! Você procurava, o destino sabe o que vai acontecer. Você nasceu pra mim, eu pra você. Rubi Saudade. Nosso amor não é um simples caso ou um acaso. A gente se ama. Distante por onde ela anda. Givaldo Gravações CDs. Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer. Bora, viajou, na moral! E os passarinhos que voam distante sabem muito bem aonde anda você. Vem dançar. Vai lá buscar ela, passarinho. Jamais sai do meu coração. Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração. Este é o Todo-Poderoso. Sem esta mulher eu não consigo viver. Rubi. Não vou mais na minha casa e levo tempo em beber. Se ela não voltar, sou capaz de morrer. O homem do Danone chegou? Soldado Evaldo, né? O homem do Danone. Parceiro, obrigado, soldado! Jefferson Royal, hoje só na manha. ali no camarote. Quero abraço aqui do Tuba, valeu! Infelizmente alguém sabe, mas não quer dizer. Amanhã, Imperial! E os passarinhos que voam distante sabe muito bem aonde anda você. Alô, galera do Rubi! Chegou a Lene. Cadê o Pedrão? O Anete, desculpa, cadê o Pedrão? As nossas preferidas. Rapaz, um pra lá e outro pra cá, é? Essa primeira noite. Amém, Senhor. Quero esquecer da vida. Fiz um mundo de sonhos. Amigo Pedrão e Anete, casal considerado aqui do Rubi. Já na área, abraço do Tuba. Tudo está preparado. Só tá faltando. Está acelerado. O meu corpo inteiro está tremendo de vontade, de desejo, desejo louco de te amar. Amanhã no Imperial dos Urunas, aniversário do DJ Jairinho, claro, você é o nosso convidado. Sábado, São Joaquim Marambá recebe o nosso Rubi. E domingo, Ponte das Flores, lá no quintal do Djuboi. Família Vermelhão acaba de chegar aí. Proprietário DJ Paulo tá com a gente. Paulo considerado. Obrigado, hein? Valeu! De desejo, desejo louco de te amar. Só está faltando você chegar. Alô, DJ Tubarão! Manda ver! Dançar, viajou, bora dançar! É o som do Rubi! E o Tubarão detona pra vocês! E a saudade! Olha assim! Não sei por que nosso amor ficou assim. Poderoso! A gente vive brigando sem razão. Do que eu falo, você não acredita em mais nada. E diz que eu sou um snob. Eu tenho outro alguém. Diz pra mim o que é que eu faço pra você compreender. Eu gosto tanto, tanto é de você. Não escute o que outros falam. É meu mundo, pode crer. Confesso que errei, foi sem querer. Dado Evaldo do Rubi, o homem do Danone já está na área. O homem do Danone está na área, meu irmão. Não sei por que nosso amor ficou assim. A gente vive brigando sem razão. Rubi. Do que eu falo, você não acredita. Poderoso Rubi Saudade. Eu sou um estome e eu tenho outro alvo. Tá ficando bonito, a viajou, meu irmão. Diz pra mim o que é que eu faço pra você compreender. Eu gosto tanto, tanto é de você. Tuba! Não escute o que outros falam. É seu mundo, pode ser. Confesso se errei, foi sem querer. Confesso se errei, foi sem querer. Rubi. Você minha vida. Alô, galera do Rubi. Meu bem, eu te amo. Bora dançar, minha show, bora dançar. Quando acontecer, mas logo florescer, quero a vida normal e meu amigo legal. Marta, molequinha no apoio hoje. Saudade.